Este homem é um ator. Durante 6 meses, ele aprendeu os truques usados por falsos videntes para enganar os outros. Seus mestres foram o mágico Cronos e o psicólogo e também parapsicólogo Jaime Reutemann. Ambos participaram aqui do Fantástico, da reportagem que desmascarou o suposto paranormal Thomas Green Morton, o guru das estrelas, conhecido como Homem do Ra.